novo diretor-geral brasileiro, Joaquim Sibilona, falou. Cabe a Itaipu gerar energia elétrica. O restante é derivativo dessa integral maior. Entendo que esse deva ser o nosso foco. No dia a dia, continuaremos travando as batalhas do imediato, no que tange a orçamento, finanças, meio ambiente e tecnologia, permanente alinhamento com a binacionalidade igualitária da empresa e ainda dando conformidade e consequência a todas as demandas que recebemos para, sim, permitirmos que o setor energético, responsabilidade de todos nós, cresça cada vez mais em percepção e consciência e seja fator gerador de confiança para investimento e melhoria de vida para a nossa gente e os nossos dois países irmãos, particularmente dessa região das duas margens que tão bem nos acolhe, centro-direita e dos dois lados. O que se subordina ao tempo, esse fluxo sem retorno, obedece à lei implacável da sucessão. Sou o 13º diretor-geral brasileiro a assumir o cargo desde o general Costa Cavalcante, em 1974, para dar continuidade a uma história exitosa de desafios e conquistas. Tenho consciência dessa responsabilidade. Embora tudo esteja em permanente evolução, sabemos que a missão não é construir uma nova obra, mas prosseguir aperfeiçoando o trabalho dos que nos antecederam, de modo a deixar para as novas gerações uma plataforma melhor, que sirva de base para novos avanços. Numa mudança, há sempre um expressivo estoque de especulações e expectativas. É natural, particularmente no Brasil, onde nas últimas eleições a sociedade optou por uma forte e corajosa mudança de rumo, pautada em valores. Isso tem consequências. As novas tecnologias avançam de forma disruptiva. E o modelo do setor energético, pelo que se sabe, está à busca de novas alternativas que permitam cada vez mais renovação tecnológica, produção de energia com segurança, menor custo operacional e menores tarifas. Estaremos de olho nisso e na austeridade de todos os gastos. Itaipu é uma obra singular de engenharia político-diplomática. É também um símbolo de integração, amizade e confiança. E um exemplo do que a união de países irmãos pode fazer em proveito de sua gente. Isto posto, conforta-nos saber que a arte de viver é a arte de conviver. Entendemos que no dia a dia das nossas relações binacionais de trabalho há que se reforçar as convergências e, a partir delas, alinhar novas percepções e buscar consensos paritários. Nas relações ganha-ganha, ganhos isolados no nível tático podem prejudicar a grande manobra estratégica onde todos, de fato, ganham. Há que se focar sempre o essencial, sem adereços, adjetivos ou desbordamentos. O bem comum é substantivo. Sua força está no vigor persuasivo da verdade factual. Credibilidade não é fruto de um momento, é o somatório de uma longa coerência. Nesse aspecto, a boa comunicação, como bem destacou o nosso presidente do Paraguai, deve ser central, transparente, por meio de argumentos consistentes e, logicamente, sempre baseada na boa-fé. Como se sabe, o Tratado de Itaipu é a nossa Bíblia. A partir dele, podemos avançar, ajustando-nos à conjuntura, dialogando, explicando, negociando, gerenciando expectativas, estruturando argumentos, buscando soluções de consenso, ajustando trajetórias, velocidades e metas, mas sempre preservando-se o destino final, que é o igualitário bem comum de nossos povos, de nossos países. O homem já foi ele e suas circunstâncias. Hoje é ele e seus valores. A esse subordina-se sua inteligência, sua astúcia, sua ousadia, sua capacidade de empreender, de montar uma equipe forte e com ela integrar resultados. Somos a equipe desse momento. Para reforçá-la, está se juntando ao time como diretor financeiro o vice-almirante Anatalício Risden Júnior, oficial-general de intendência da Marinha do Brasil, com larga experiência na área orçamentária e financeira, já testado em muitos outros desafios, cujo currículo vitae enche de orgulho e confiança a todos nós. Seja bem-vindo, meu amigo Risden. Vale destacar, senhores presidentes, senhores ministros, que o time Itaipu Binacional já joga um bolão, está aquecido, convergindo esforços e dando continuidade às ações em curso, ao mesmo tempo em que ajusta as estratégias para as novas etapas do natural processo evolutivo. A exitosa gestão compartilhada de Itaipu, empresa una e indivisível, conduzida por decisões conjuntas, paritárias e consensuais, aguça o nosso senso de responsabilidade no sentido de reforçar o sadio ambiente de respeito e camaradagem que reforça a união entre brasileiros e paraguaios. Esse, não temos dúvida, é o bem maior de Itaipu. Em homenagem ao tempo dos que nos honram com suas presenças, caminho para concluir agradecendo. Inicialmente, renovo meus agradecimentos ao senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, por referendar a indicação feita pelo ministro Bento Albuquerque, a quem agradeço pela confiança a mim hipotecada. Essa confiança, reafirmo, será honrada no superlativo de sua essência. A senhor presidente da República do Paraguai, Mário Abdo Benítez, por separar um tempo na sua pesada agenda de trabalho para estar conosco, demonstrando apreço por todos nós e referendando a importância de Itaipu para nossos países irmãos. Muitas graças, senhor presidente. Agudê e Deve Caraí Muruvixá. Ato contínuo, sensibilizado, agradeço ao senhor governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior, representado pelo governador em exercício, Darcy Piano, ao ministro das Relações Exteriores, chanceler Ernesto Araújo, destacando a pessoa da embaixadora Eugênia, aos integrantes da Eletrobras, na pessoa do Dr. Wilson, aos meus irmãos de caserna, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, aos amigos paraguaios de outras jornadas, enfim, a todos que me acolheram com seu caloroso abraço do incentivo, tão logo souberam da minha indicação para o cargo que ora assumo. Agradeço a todos os integrantes da Itaipu Binacional das duas margens, na pessoa do Dr. Marcos Stan, pelo apoio prestado desde o início, de forma oportuna, ética e isenta, transmitindo-me suas experiências baseadas em dados e fatos, abstendo-se de interpretá-los ou de fulanizá-los. Destaco que todas essas demonstrações de apreço alento minhas preocupações e potencializo minhas energias. Peço que continue a me ajudar a carregar a mochila, agora um pouco mais pesada. Incluo nesse período de apoio os órgãos dos governos brasileiro e paraguaio e dos estados do Paraná e do Mato Grosso do Sul, para quem passo a me relacionar de forma mais afetiva e efetiva. Aos meus familiares, agradeço por me apoiarem em tudo, sem reserva de compreensão. A Deus, agradeço por desistir das férias, senhor presidente, e confiar e continuar a acordar mais cedo todos os dias para ouvir minhas orações e por manter sua mão invisível guiando os meus passos. Por fim, agradeço a todos que nos homenageiam com suas honrosas presenças, ao mesmo tempo que nos comprometem com a busca de resultados cada vez mais substantivos. Bem, são os passos que fazem a caminhada. Vamos em frente. Muito obrigado a todos. Esse, portanto, discurso, né, ali na usina de Itaipu, do novo diretor-geral brasileiro da usina de Itaipu, general Joaquim Silva Luna, na presença...